tratar de saber lo más que acuerdo de aquí. Teste na cabeceira, no ponto de espera do 1-0. Há 3 minutos, o hospital aqui. Cliente. Paulo Salvador, bom dia, o gol no 260. 260, Recife, nível 390, aguarde cópia. 390, gol no 260. Prossiga. Delta, informa que tem um tráfego, o Guardião 02 está 500 peças da cidade de Ondina, fazendo patrulhamento no setor. Qual tudo você está mantendo? É ideal, que não dá para enxergar na indicação da placa. Barra de Osco até o quilo. Tente à sua esquerda, prossiga sobre o mar a 500 pés, atento ao tráfego. Tem também um César 150 na proximidade de Pituaçu, a 1000 pés em rumo oposto. Afirmo. Guardião 02 do controle. Guardião 02 do controle. O Guardião 02 está nas curtas, está com o braço para o farol. Firma, o tráfego vai prosseguir aí sobre o mar, deixando o continente à esquerda a 500 pés. Um helicóptero também a 500 pés. A mensagem chegou 3.3, mas o Guardião entendeu que tem um tráfego no farol a 500 pés e está atento ao mesmo. Afirma, o tráfego está prosseguindo para Salvador, via litoral, e está deixando o continente à esquerda. O Guardião já está abrindo o tráfego, está distante. Você daqui a separação. Certo. Oscar, o teu quilo é o sol. Paulo Alto para Hotel Kilo. Ok, a gente tá procurando aqui na publicação essa informação, ok, mas não tá conseguindo encontrar. Então, para que agilize, a gente vai solicitar uma viatura da Infraero que prossiga aí até ela, essa posição, para facilitar a leitura aí da informação na placa. Ah, ok. Até porque eles têm que limpar aqui, porque tá inteligível aqui, tá cobrindo a placa já, o mato. Obrigado, viu? Na verdade, eu nem sei se essa informação tem na publicação, mas aí, como a gente não tá encontrando, a gente vai fazer isso aí, vai chamar a viatura para verificar. Ah, ok, grato. Mike Eco Delta já cruzou com os tráficos, lhe informado. Controle Mike Eco Delta, passando o setor sul do Ipituaçu. Mike Eco Delta, já cruzou com os tráficos, chame Torre Salvador, 1-1-8, decimal 3-0. Jorge Salvador, é o Papa Mike Eco Delta. Entra, Siri, bate 5. 40, sim, Thiago Ascop. É. Como vai avançar na frente? Boa, Mike Eco Delta. Catarai, Itapuã, Mike Eco Delta. Tenta de cima para 500, qual será o grau de informação? Fique atento que no setor, à sua direita, tem um Guardião 02, um helicóptero 500 pés fazendo patrulhamento nesse setor. Então, teria condições de subir, então, para 1.500? Negativo, então, você não pode usar, porque a informação está aproximada. Você vai manter 500 pés, você tem a passada litoral, tem importância? Afirmo. Siga então a 500 pés pelo litoral. Bravo que Luiz. 500 pés pelo litoral, bravo que Luiz. Controle, o Mike Eco Juliette interceptou o curso do localizador. Deixe o Mike Eco Juliette, completa aproximação, chame Torre Salvador. 1-1-8, decimal 3-0. 18-3, Mike Eco Juliette, até daqui a pouco. 18-3, Eco Juliette, a mensagem está muito baixa, mas entendido na final da 28. Confirmo se vai prosseguir para 28 ou circula no 7. Vai prosseguir para 28, Mike Eco Juliette. Gente, continue na aproximação e aguarde a autorização de pouso. O vento 230 graus, 1-2 nós. Gente, Juliette. Mike Eco Delta cruza de imediato o campo, a final da 28, da 1-0, corrijo. Afirmo, aqui está presente, pode ingressar na perna do vento para 1-7, se não tiver problema. Afirmativo, está autorizado o circuito pela direita, informe girando base, o Mike Eco Delta. Cortaranha girando base, Mike Eco Delta. Cruza, Bravo Cruz. Bravo Cruz, prossigamos. Bravo Cruz, o Cruz está na sala de ordem, é só o Ciente. Então vai prosseguir, pode curvar à esquerda e retomar a linha do litoral e prosseguir para Salvador. Foca através de Pituaçu. Suba para 1.000 pés. Vai regressar a via C. Curva à esquerda. Curva à esquerda, subir para 1.000 pés e informar em Pituaçu. Vai pegar a esquerda, vai passar a ...260, pronto, cópia. Ah, você escuta. Voo no 260, autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28 com curva à direita, subida Aron, transição Melim. Frequência do controle 1-1-9-8, transponder 5422. Autorizado Recife 390, Upper Whisky 58, decolagem com curva direita, Aron Melim 198, aciona 5422, gol no 260. Gol no 260, correto, portão 03, chame pronto para o posicionamento. Chamará. que a BSPA pronto cobre? Acho que a capô tá dando curto, viu? Bora. Não. Você tá ouvindo aí o que eu tô falando? Então tá dando curto. Não pode. É, quando mais. Kilo Quebec Serra, tá pronto, cópia? Prossiga. Kilo Quebec Serra, autorizado Siri Barra Grande, nível 040. Decola da pista 17 com curva à direita, subida gole após DCT. Frequência do controle 119.8, transponder 0123. 0123, gole 7293523, 040. 119.8. 198. E no Quebec Serra, pátio 5, confirme o POB? POB 02. 2 para acionamento, táxi e decolagem, torre 118.3, bom voo. Graças. Alô, Salvador. Bom dia, OTAN 3895, autorização Guarulhos. Guarulhos 340, aguarde cópia, então 3895. Escuta, 102, controle. Então, 02, controle Salvador, câmbio. Chama alinhado e pronto, como é que você é? Juliette, no solo ao sono meia, vai liberar a esquerda e chama 121 decimal 9. Confirma o estacionamento é parte 3? Chamativa, é parte 3 já. Você tá livre, é, cruzar alfa e prosseguir quilo parte 3. Qual o alfa até o quilo? Até o quilo, prossiga. É, autoriza a linha na 10 e após livrar na Charles. Autorizado, reporte liberando a pista. Osco até o quilo. Vai reportar liberando o Osco até o quilo, grata. Paulo, o comandante Romain quer que o Juliette livrou a esquerda, você vai seguir direto parte 3 conforme as suas instruções da torre. Saulo está ciente, Romain quer que o Juliette, parte 3. O Salvador, novamente o Bravo Kilo. O Kilo Whisky, ciente, continue litoral, informe Itapuã. Continue litoral, informará Itapuã, o Bravo Kilo. Bravo Kilo Whisky, informe que tem um tráfego para decolagem da 17, ok? Vai curvar à direita na saída gole. Informe visual com tráfego. Eu bati, Rodrigo Decolagem, saída gole, para visual com tráfego, sem nosso domínio. Quebec Serra, vento 220.08, livre decolagem da 17. Informe o tráfego sentido no axé. Tá 1.000 pés, ok? Sentido aeroporto. Informe visual com o mesmo. O vento 220.08. o Pacto 5. O Mavic Luiz, que dá presente, faça um circuito pela direita para 1-7, iniciando curva agora à esquerda e agora para girar base 1-7, base pela direita. Sim, a gente faz o circuito na direita, base da 1-7, Bravo 3. Para ingresso na Lima. Quebec Serra, decola da Uzid, 119.8, tem um bom voo, Quebec Serra. Chega na boa, tá bom, senhor. Tá na boa, bom dia, tá passando aqui no Quebec Serra. Tudo Quebec Serra, bom dia. Doutor Radar Vigilância, após 2 mil pés, vou direto Barra Grande. Após 2 mil pés, direto seria aqui no Quebec Serra. Na banda B pela direita da 1-7, o Bravo que Luiz. Bravo que Luiz, que autorizado base e pouso no 7, 220 graus, 10 nosso. Fiquei pouso no 7, o Bravo que Luiz. Para o táxi, o gol 1206, 75 a bordo, Salvador 3 horas e 26 minutos. O 260 poderia confirmar os dados? Afirmo. 75 a bordo, Salvador, 3 horas e 26 minutos. Bono 260, autorizado táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá, torre 118, decimal 3, tem um bom voo. Índia, Alfa, ponto de espera, torre 183, grato. Para ingresso na Lima, o Oscar até o quilo. Oscar até o quilo, autorizado Lima, Mike, até a Quebec, reporte para o cruzamento da 1735. Lima, Mike, Quebec, vai reportar para o cruzamento, Oscar até o quilo. Dan 3895, pronto, cópia. 3895. Dan 3895, autorizado Guarulhos, o nível 340, via Upper Whisky 50. Decola da pista 28 com curva à esquerda, subida Gole, Eval, após direto Eudes. Frequência do controle 119.8, transponder 5431. 3895, 340, Guarulhos, já foi 50. Colagem pista 28, curva esquerda, subida agora, transição Eval. Até após Eval, eu 198 controle, 5431, transponder. Então 3895, correto, portão 01, no chame pronto para o push e acionamento. Parado, 3895. Logo no 765. 765, prossiga. Correção, gol 1777, autorização de tráfego para Porto Seguro, nível 300, ciente da informação, tambor. Ciente 300 para Porto Seguro, aguarde cópia, o gol no 777. Hotel Kilo, autorizado cruzamento, direção ao pátio 5, ao parque A, frequência livre. Seja cruzamento, graças, bom trabalho. Tudo bem, Serra, vai modificar as regras para visual? Sim, é possível visual. ao nível 045, quando possível ser estimado de pouso. 80 para o Santos Dumont. 360 para o Santos Dumont. 360, Rio de Janeiro, Santos Dumont, aguarde cópia azul 4107. Tem uma tipo com a saída prevista, por favor? Poli Eval após direto Eudes. Poli Eval Eudes, 4107 na sua escuta. 1777, pronto, cópia. Pronto, prossiga. 1777, autorizado Porto Seguro, nível 300, via Upper Whisky 50. Decola da pista 28 com curva à esquerda, subida Gole, Eval, após direto Porto Seguro. Frequência do controle 119.8, transponda 5433, gol 1777. Autorizado 300, via plano de voo, pista 28, curva esquerda após 28, saída Gole, transição Exal, e após Exal voa direto, Porto Seguro, 119.8 no controle, 5433 no transponder, o gol no 777. Gol no 777, correto, 04, chame pronto para o push, acionamento. Chamarei. Azul 4107, pronto, cópia. Prossiga, 4107. Azul 4107, autorizado Santos Dumont, Rio de Janeiro, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da pista 28 com curva à esquerda, subida Gole, Eval, após direto Eudes. Frequência do controle 119.8, transponda 5427. Autorizado Rio 360, conforme o plano, decola da 28, curva esquerda, Gole, Eval Eudes. 198 ao controle, 5427 ao transponder, azul 4107. Azul 4107, correto, portão 09, chame pronto. Chamará 4107. Torre Salvador, bom dia, o gol 1206, se aproximando do ponto de espera da 28, pronto. 1206, autorizado alinhar e decolar pista 28, vento 220 graus, 109. Ali decola, 1206. Salvador, Santa 3895, portão 1, pushback, acionamento. Usado, chame táxi, Santa 3895. Na pauta, 3895. Salvador 5414, informação Tango, bom dia. 5414, chame controle em 199 decimal 8. 198. Salvador 5414, informação Tango, transfere, solicita 150. 5414, sem identificação, ainda mantém o nível 130. É, vamos coordenar o nível 150. Vai manter, tô falando joda. 9, decimal 8, bom voo. 19,8, obrigado, bom dia. Salvador é o voo 1260. Foro 260, contato radar, vigilância. Saída Aron, sou para nível 390. Aron 390. 5414, contato radar, vigilância. Agora do Ministério Terminal de Salvador. Chegada é a CAR e mantém o nível no 30. Negativo nível 150. Chegada a CARI, após zona, vai voar a CARI, solicita após CARI, 363 para Renato da 28, vai manter um 30544. Gente, aguarde o procedimento, Renato, para a pista 28. Não copiei, senhor. Gente, entendido que não deseja fazer o ILS completo para a pista 28, vai fazer o procedimento da Renato, gente. Afirmo, vai manter um 30544, chamarei descida. Paulo Salvador, TAM 3895, ataque, autonomia de 4 horas e 20, alternando galeão com 42 a bordo. 5-2 a bordo? 4-2. TAM 3895, autorizado táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 28. Quando chegar lá, chame a torre 118.3, tem um bom voo. Índia Alfa, espera 28. 283, obrigado, boa tarde. Bom dia. Azul 4107, portão 9, pushback trâmite.